Branca de Neve. Era uma vez uma linda princesa chamada Branca de Neve. Seus cabelos eram negros e sua pele era branca como a neve. A madrasta da Branca de Neve era muito vaidosa e orgulhosa. Não aceitava a ideia de alguém ser mais bela do que ela. Por isso, sempre consultava seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, minha rainha. Não existe ninguém com tamanha beleza. Um dia, porém, a rainha se surpreendeu. Sim, minha rainha. Linda como uma flor, a pele branca como a neve. Ela é a Branca de Neve. A madrasta se encheu de fúria. Não suportando a beleza de Branca de Neve, a malvada ordenou a um caçador. Leve essa indesejada menina à floresta e a mate! Assim fez o caçador, mas a menina lhe implorou que a deixasse viver. E como era encantadora, o caçador decidiu. Vá! Fuja! Fuja! Corra para dentro da floresta! Branca de Neve corria assustada pela floresta sem saber ao certo que rumo tomar. Ao entardecer, avistou uma pequena casa onde entrou para descansar. Ela estranhou, pois tudo na casa era muito pequeno. Como estava com muita fome e sede, Branca de Neve aproveitou para comer e beber um pouco. Depois de organizar a casa, resolveu descansar. Branca de Neve deitou-se numa cama menor do que ela, mas de tão cansada, logo adormeceu. Um pouco mais tarde, os donos da casa voltaram. Eram 7 anões. Quando entraram, perceberam que alguém havia estado por lá, pois não haviam deixado tudo em ordem. Ao entrarem no quarto, espantaram-se ao ver que uma linda moça lá dormia. Ficaram maravilhados com ela e deixaram-na dormindo. Quando acordou, Branca de Neve contou a sua triste história. Os 7 anões ofereceram abrigo para ela. Branca de Neve passou a cuidar das coisas de casa. Enquanto isso, a madrasta malvada, consultando o espelho, descobriu que Branca de Neve continuava viva e estava morando com os 7 anões. A madrasta era uma bruxa e se transformou em uma velha camponesa. Foi até a casa dos 7 anões e ofereceu à menina uma maçã envenenada. Branca de Neve comeu a maçã e caiu. Quando os 7 anões voltaram do trabalho, ficaram tristes ao verem morta Branca de Neve. Colocaram-na num caixão de vidro e a levaram ao topo de uma colina. Alguns dias depois, passou por lá um príncipe. Ao vê-la, se apaixonou loucamente. Com um beijo, Branca de Neve reviveu. O príncipe levou Branca de Neve para o castelo, onde se casaram e viveram felizes para sempre.